3525, frequência 125.4.5. 125.4.5, boa noite. Salvador, bom dia, 3399. 3399, chama a torre 118.95. 89. Torre Salvador, bom dia, 3399. 3399, muito bom dia. 340 Guarulhos, quanto falta? Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita, na saída da Euleta Bridge, onde intercepta pelo 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. O controle apare 120.8 e o transponder 5174. Contestamento correto, chamo pronto para o estiver estacionamento. Poderia confirmar a posição? Estamos no gate número 8. 3399. Da Euleta Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco. Bridge, tá. 1-8-1-7-135-133-25. 1-3-3-2-5-1-8-1-7. na escuta, objeto Whisky, Juliette, Juliette. Prossiga, Whisky, Juliette, Juliette. Juliette, solicitação de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 05. Whisky, Juliette, Juliette, autorizado o reboque do pátio 3 até a posição 05 no pátio 1, não reportando ao término. Ok, obrigado, assim falei. Prossiga, Oscar Romeo Charlie. Liderson, lá, chame pronto o táxi, Romeo Charlie. Salvador, Whisky, Juliette, Juliette, posicionado no gate número 5. Obrigado, bom dia. Gente, Whisky, Juliette, Juliette. Siga, Oscar Romeo Charlie. Gente, Oscar Romeo Charlie, apenas confirmando, está pronto pro táxi? Gente, autorizado o táxi, até a intenção do 97, reportando para ingresso. Para puxa, estacionamento 3399, posição 8. 399, só um instante, pushback, estacionamento. Meu Charlie, autorizado o cruzamento da 1735, após prossegue via Quebec, Mike, Lima, parte 1. Chama ponto no ponto, espera da 1-0. Então, 3399, informo um Cessna que passará a sua retaguarda após o mesmo fazer, autorizado para o estiver estacionamento, chama ponto táxi. Após o mesmo, autorizado para o estacionamento, faz o ponto táxi. Responda 5174. 174, tá. O Oscar Romeo Charlie, quando pronto, está autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 1-0 graus, 04 nós. Romeu Charlie, decola 208, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado e bom dia. Futão 3399, autorizado parte via parte 1, Índia. Chama pronto no ponto de espera da 10, ajuste 10, 14, apenas confirmando 175 a bordo. Então 3299, quando estiver pronto, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento no 20 graus 059.